sabotar a minha beleza. Que aliás aconteceu com o capote foda, o ibope deixa cego. O pobre invejoso se não pode competir, esse não é o seu jogo, tem que sentir no coração. Anula o medo, a pista é traiçoeira, não aceita erro, quando nasci Deus apontou. Esse é o cara, não posso desistir, se essa é minha dádiva. Só quem é não gela, não, não gela. Só quem é não gela, não, não gela. Só quem é não gela, não, não gela. Sorte rebaixado, as 20 Lexone, cromadona, perfil baixo. O som já tá no talo, gravão bate pesado. Encosto no farol, treme vários carros. Só de aba reta, com braço pra fora. No pulso um Rolex, só contando as horas. Pra encostar naquele bang, onde só tem gostosa. Marcar aqueles rachas, fazer várias apostas. Se tem algum malandro pra me desafiar, ver os seis canecos subir, voar. Mas também fica ligado, os cana tá